tempo de menino foi ficando para trás. Com a força de um moinho que trabalha devagar, vai buscar o teu caminho, nunca olha para trás. Hoje o tempo voa nas asas de um avião, leve sobrevoa os campos da destruição. Ah, mensageiro das almas dos que virão ao mundo depois de nós. Pesado, vem chegando temporal, nuvens negras do passado, flores frias como o mal. Cometemos o pecado de não saber perdoar. Hoje o tempo escorre dos dedos da nossa mão, e ele não devolve o tempo perdido em vão. É um mensageiro das almas dos que virão ao mundo depois de nós. Estrada, escrevem mensagens com lápis de luz. Serão mensageiros divinos com suas espadas douradas azuis. Na terra.